E olha, o Parque Tecnológico Itaipu está montando aí uma mini cidade com 1.400 metros quadrados de área para ações educativas com alunos do ensino fundamental 1 e 2 de escolas públicas e privadas de Foz do Iguaçu e região, na Ecovila, que será inaugurada amanhã. Às 9 horas, os alunos vão receber noções do conceito de sustentabilidade na teoria e na prática. A mini cidade tem escola, hospital, ruas e avenidas sinalizadas, passarela, também outros estabelecimentos. Ecovila, que foi construída em convênio de Itaipu com o PTI por meio do programa Estação Ciências, que promove a iniciação científica desde a base. Entre os temas que serão trabalhados no espaço estão saneamento básico, coleta seletiva, energias renováveis, mobilidade sustentável e uso múltiplo da água. E eu estou na linha, inclusive, agora com o gerente da Estação Ciências lá do PTI, Wilbur Rogers de Souza. Bom dia, Wilbur. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes aí da Manhã RC. Viu que eu já falei um pouquinho aí sobre esse projeto, né, da Ecovila. Enfim, uma iniciativa bacana que vai ser lançada aí amanhã para a comunidade escolar aqui da cidade? Exatamente. Amanhã a gente vai ter o lançamento dessa nossa mini cidade. É um projeto que demorou praticamente um ano e meio desde a sua fase de planejamento até a execução da obra. E, na verdade, a Ecovila, ela vai compor o roteiro pedagógico que a gente já oferece aqui na Estação Ciências para as escolas públicas e privadas de Foz e da região. Então, hoje o atendimento pedagógico aqui na Estação Ciências funciona basicamente hoje no que a gente chama de roteiro indoor, ou seja, nas salas, nos laboratórios que a gente tem aqui na Estação Ciências, e a partir de amanhã a gente passa também a oferecer a Ecovila como um desses roteiros que a gente trabalha com as crianças aqui na Estação Ciências. E eu vi fotos já aí que foram divulgadas, né, dessa Ecovila, muito bacana mesmo a iniciativa, e certamente os alunos conseguirão na prática aí, né, visualizar algumas das questões relacionadas ao ambiente urbano. Agora, Wilbur, uma questão aí que precisamos abordar é o seguinte: a 7ª Ficiências, Feira de Inovação das Ciências e Engenharias. Prazo para inscrição termina nesta semana? Exatamente, as inscrições vão até sexta-feira, Guilherme, e a gente está tendo uma procura bastante interessante. Até o dia de hoje a gente já tem 409 grupos inscritos, né? Cada grupo para eficiências dos maiores, aí vamos colocar do ensino fundamental 2, ensino médio, é composto de até três alunos e mais um professor e um professor orientador e um co-orientador. Então a gente já tem 409 grupos inscritos na nossa plataforma, sendo que desses grupos, desses 409, já 97 já oficializaram sua inscrição. Então, já estão aptos aí a partir da semana que vem a serem avaliados virtualmente. Então, quem estiver nos ouvindo aí, é uma oportunidade interessante, porque a gente tem até sexta-feira aí para... A gente sabe, né, que a nossa cultura é sempre deixar para a última hora. Então, a gente sempre recomenda para que, se possível, entre o site hoje e amanhã, já vá trabalhando a questão da finalização dos projetos, e qualquer dúvida, a gente está à disposição aí para atender, tirar as últimas dúvidas, porque as inscrições vão até sexta-feira. E vamos explicar um pouquinho sobre a Ficiências, né, que é um evento que acontece no mês de novembro aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Quem é que pode participar e o que é que deve apresentar aí para participar deste evento? A Ficiências, né, ela é voltada para alunos do final do Fundamental 2 em ensino médio, né, escolas públicas, privadas, isso é indiferente. E cada aluno, cada grupo de aluno tem que apresentar um projeto de pesquisa. É importante falar, ressaltar que o grande chamariz, assim, vamos colocar, da Ficiências, é que a gente não tem uma feira aqui nesses seis, indo para a sétima edição, uma feira de ciências onde a gente tem aqueles projetos de vulcão que a gente costuma ver na TV e em outros locais. A maioria dos projetos que são apresentados, obviamente dividido em todas as áreas do conhecimento, eles têm aplicação prática, aplicação real. Então existem vários protótipos que são apresentados aqui na Ficiências, que faz com que a feira seja bastante rica. Importante ressaltar, Guilherme, que até a data de hoje a gente tem de Foz do Iguaçu 7 projetos inscritos. E o que a gente busca aí, obviamente, por toda a audiência da RCI, é sensibilizar ainda mais o pessoal de Foz para aumentar esse número de inscrições, para que a gente consiga superar a barreira da marca do ano passado, que foi o número de 9 projetos inscritos. Lembrando que a Ficiências é um projeto estadual, então existem escolas públicas e privadas de todo o estado concorrendo. E ter uma participação de Foz é bastante relevante aqui para a nossa cidade, né? E também neste ano há uma novidade, a chamada Ficiências Kids. Exatamente, esse ano a gente tem uma novidade aí, um pouquinho, privilegiando um pouquinho a casa aqui, Foz do Iguaçu, né? A gente vai ter Ficiências Kids voltados para alunos do terceiro, quarto e quinto ano, ensino fundamental 1. Então, ela acontece na mesma data, né, durante o Ficiências, que vai de 6 a 9 de novembro. E ela tem uma forma de seleção um pouquinho diferente. As inscrições para o Ficiências Kids, elas não encerram nessa sexta-feira, elas vão até meados de setembro. E os professores, enfim, coordenadores de colégio, até mesmo os pais que querem estimular que suas crianças tenham esse ambiente de apresentação de trabalhos, podem procurar o site da Ficiências e ali a gente tem mais informações para que a gente consiga fazer uma feira bastante bacana. A ideia para esse ano, para essa primeira edição, é a gente chegar até numa marca de 60 trabalhos de ensino fundamental 1, tá? Aqui de Foz do Iguaçu, mas pela procura que a gente está tendo de escolas públicas e privadas, a gente acredita que a gente vai superar essa marca. E esperamos realmente aí que cada vez mais crianças, né, se empenhem aí nesse trabalho de iniciação científica, algo muito importante. E vamos destacar aqui, né, os trabalhos selecionados, né, para participação na Ficiências. Haverá depois uma exposição, uma feira propriamente dita, né? Vai ser do dia 6 ao 9 de novembro e vai ser no centro aqui da cidade, no Hotel Golden Park. Exatamente, esses 409 grupos que eu mencionei, que eles estão inscritos, eles vão passar aí no mês de agosto e início de setembro por uma avaliação virtual de um comitê científico montado com várias universidades aqui do estado, a UNILA, a UEL, a UEM, enfim, várias universidades que fazem esse trabalho de avaliação dos trabalhos na questão de iniciação científica, e eles são selecionados 150 para apresentação presencial, que acontece, como você bem falou, nos dias 6 a 9 de novembro aqui em Foz do Iguaçu, no Hotel Golden, aqui no centro da cidade. E é importante realmente destacar o site da Ficiências. Quem quer saber outras informações, saber aí detalhes e aproveitar esse prazo que está acabando, né? Como é que pode fazer, Wilbur? Acesse o site lá, ficiências.org, ali a gente tem as informações. E caso as informações ainda fique alguma dúvida nos documentos orientativos e nos formulários para preenchimento, pode mandar um e-mail para ficiências@ficiências.org.br. Que aqui a gente tem a equipe da Estação Ciências a postos aí para tirar quaisquer dúvidas. Wilbur Souza, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço, Guilherme. Um abraço e bom dia a todos.